3603, passando Duna, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, OTAN 3603, 6 milhas, dia certo. Para 3603, ciente, continua a aproximação, informarei pista livre. Olimpo 03, vento 110 graus, 109, autorizado a tocar remeter, pista no zero, checando o trem. 03, autorizado a tocar remetida, com o trem baixo e travado. 67, chama Recife no 288, alternando no 260. 288, 260. Quando possível, seu estimado de pouso. Será mais que está estimando o Ilhéus aos 21 no 30, senhor? Juliette, mantenha 8 mil pés aguardando para a descida. Faça externo na final, baixada de travada, tá 3603. Tá 3603, vento 110 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, tá 3603. Olimpo 03, tocou em meter os 44, autorizado terra do vento, tá 10, reporta pronto, base. Reportará, pronto pra gerar base, Olimpo 03. Bom, Leda. Após Leda, deverá voar direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, onde vai interceptar a aerovia Zulu 16, e então deverá prosseguir conforme plano de voo. Controle em 1 no 9 18, transponder 5522, trip 5241. 5241, autorizado com 5400, decolando da 10, curva à direita, saída Dael, prossegue Leda após Bridge, intercepta Amber Zulu 16, de acordo com o plano de voo para convite. Controle 199, ao 8, transponder 5522, trip 5241. 5241, um cotejamento correto, ajuste no 014, informação ativa em curso e a serra, chame para puxa, acionamento. 10014, ciente da serra, trip 5241, acionamento, chamar acionamento, pushback acionamento. Muito boa tarde, Papá Romeu, Papá Tango Romeu, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. POB, pátio 5, decola da 17, ciente pronto para a cópia, Papá Tango Romeu. Papá Tango Romeu está aprovado para Recife, nível 330, pela aerovia pelo Whisky 58. Decola da pista 17, com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, com transição Caju. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponda 5525, Papá Tango Romeu. Estacionamento táxi, chame agora a torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste agora no 014, bom voo, Papá Tango Romeu. Vamos, 1273 para acionamento na posição e posteriormente o pushback. 1273, livre acionamento, chama para o pushback. Tá. E o reportará estabilizado, NextFader no 0, ajuste no 014, gol 9072. Escarasca Juliette, a partir de agora está autorizada a descida para 4 mil pés, ajustado 10014. 03, final, contra embaixo travado. Colimbo 03, vento 120 graus, 109, autorizado a tocar RMT, pistão 0. Autorizado a tocar RMT, Olimpo 03. Carasca Juliette, vento de 115 graus, 115 graus, com média de 8 nós, máxima 14 nós. Olimpo 03, tocou RMT 48, autorizado perna do vento da 1-0, reporta através norte da cabeceira 1-0. Será através norte da 1-0, Olimpo 03. Está tomando o gol no 23 para o pushback. Leiva e chame táxi, 1-2-7-3. Tamara, 3. Controle o Kilo Oscar Mike, bloqueou se a Vitor Delta autoriza para direto de Ilhéus. Kilo Oscar Mike está autorizado para direto de Ilhéus. Ciente para direto de Ilhéus, Mike. 03, Traverse Norte. 03, autorizado girar a base, uma base curta, reporta final, trem pouso checado. 03 vai gerar uma base curta, reportará final 3 de posto checado, limpo 03. 072, complete final, chame torre 1-18-95. 1895. Base, faça 360 pela direita, reporta reinterceptando final da 1. Hoje não, reinterceptando perna do vento da 1-0. Estará reinterceptando perna do vento, limpo 03. Papatango Romeu, autorizado do táxi, porta a ponte de perdão no 7. Eu sigo, gol no 273. Vai ser necessário manter um pouco a posição e acelerar o motor lentamente para acionar o outro motor. Poxa, senhor, sem problema, não temos ninguém taxiando aí no setor, não. Tem, tem. Salvador, boa tarde, Schneider 259-380 Guarulhos, sente da Tango. Boa noite, 6259. Já temos autorizado 360. O senhor aceita esse nível ou deseja com que modifiquemos junto ao centro? Copio 360. Então, a CNR 6259 está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Polisque 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita no perfil da saída Dial, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo India Delta Eco Vitor, onde intercepta a aerovia Polisque 50 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1-9-8, transponder 5471, Oceaner 6259. Está autorizado 360 para Guarulhos, e posso decolar da pista 1-0, circula da CDL, seleção Leda, CDB10, documento 50, 19-8, 471. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação ATIS em curso é a Tango, chama para puxa, acionamento, aciona R6259. Para a próxima. Sim, para o solo. Mike Golf Mike, muito boa noite, prossiga. Confirme destino, Serra Índia, Charlie X-Ray. Qual o nome da localidade, senhor? Centro de Salvador, Brasil. Sente o papá Mike, Golf Mike, está aprovado o de Salvador para o World Trade Center. A 500 pés, decola da pista no 7 com curva direita, ingressando pela linha do litoral, ingressando abaixo do corredor Zoaxé. Controle em 1 no 9.8 e o transponder 0114, Mike, Golf Mike. Tem pessoas a bordo, o Mike of Mike? 02 PLB, parte 4. Pátio 5, sente para acionamento táxi, chame torre em 1 no 8.95, ajuste agora 1 no 0 no 4, informação ATIS em curso e a Tango, bom voo, Mike of Mike. Solo 35241 para fazer acampamento. Portão 08, livre, chame para o táxi, 35241. Pushback acionamento, vou chamar para o táxi, 352, 41. Táxi do 1-2-3, alterna-se, 3:20, 1-9-1, a bordo. Copiado, 1-9-1-3-20, Campinas, livre táxi com 1-2-7-3 até o ponto de espera da pista no 0. Ponto de espera, torre em 1-8-9-5, boa noite, bom voo. Ponto de espera, 2-9-5-1-2-3, boa. Salvador, 9072, muito boa noite, 9072, livre táxi, via táxi foi Kilo, parte, quais são? Via táxi foi Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, na 0721. Alto no 09, checo o trem, autorizado por focar e meter pista no 0. Tempo 03, trem de pouso baixado travado, autorizado para ficar emitido. Mike, prossegue para torre. Táxi após ponto de espera para decolagem, Mike. Táxi após Papá, Tango Romeu está restrito a iniciar a curva à esquerda após cruzar no 1500 pés. Mais um tempo, a gente espera aguardando. Papa Tango Romeu, vento 120 graus, 129, autorizado a colapso no 7. Espera, dá 1-0, 1-2-7-3. 1-2-7-3, autorizado a linha MT, cabeceira no 0. Mantém 1-0. Olimpo 03, estou com o RMT 57, autorizado perna do ventão no 0, reporta através norte da cabeceira. Reportará através norte da perna do vento, Olimpo 03. Papa Tango Romeu, decolou 57, mantendo a escuta inicialmente. Romeu. Uno, observando o 737 da Gol e que está ingressando na Taxiway Juliette no momento, de passagem ao mesmo. Então, pode ingressar na Taxiway Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ponto de espera, torre em 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. 35241, observando o 37 da Gol. Iniciou o táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0, chamará em 118-95, grato, bom trabalho, boa noite. Bom, meu, chama agora o controle 1-9, decimal 8. Aberto. Marco para o solo. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, decolado. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, contato radar, Tubal 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. 330, Papa Tango Romeu. Torre, controle Salvador, é o Papa Marco, Mike. Boa tarde. Mike, Wolf, Mike, litoral sul, 500 pés. Quando possível ser chamado de pouso? Mais 8 minutos. Como você vê essa localidade, Michael Wolfmike? É o heliponto ali na Tancredo Neves, 3 de Center. Ah, ciente, o Mike Wolfmike, eu posso usar o local de pouso. Mike. Sou de Salvador, vamos 776, 5 da Terra, boa tarde, boa noite. Bono 776, boa noite, sendo identificação, chegada a Mari. Desce para meia, mil pés, ajustado, 1-0 no 4. Meia dúzia de 1-0 no 4, se a senhora autorizaria, por acaso autorizaria TAP para a gente livrar algumas informações que tem na PRO, hein? Livre, no 776, livre TAP. E TAP está presente, meia dúzia de mil, obrigado. 776 tem condições de voar Duna? Tem. Oi, Duna está presente no 776. Duna está presente. Trips 241, boa noite, mantenha ponto de espera, a nave decolando mesma rota e nível inferior. Quem estima a decolagem? 3 minutos. Aguardando, Trips 241. Passaria 2224, chegada a Man, meu sinal 070. A Man 070, 2224. Juliette, confirma intenção de pouso. Pista no 0 ou no 7 de Salvador? Posição no Caraca, Juliette passando Duna, complete final do Rio no 8, decimal 95. Da 9, 8, muito obrigado. Boa noite. Da Bono 273, contato radar na decolagem, Tubal 360, após 2000, corra direita pro Adileda, após Leda Bridge. Positivo, então 2000, direita Leda, após Leda Bridge, voo. 5890, desce a 3000 pés, ajustado 1014. 3000 pés, 1014, 5890. Mike Golf Mike, nenhum tráfego conhecido a reportar no seu setor frequência livre. Ah, graças. NR 6259, solo Salvador. Certo. Acho que o auxiliar devia confirmar a intenção de pouso, pista no zero. Você viu o vento? 1-20 graus, 1-29. Após a passagem externa, vamos cancelar, já estamos com as condições habituais para a circulação da 97, ok? Ok, sim, eu acho que é o Juliette. A porta então, final 97. Trips 5241, ali mantém canseiro no Zé. 5241, ali mantém na 1-0. Eu acho que o Juliette confirmando o visual, circula para o 97, ok? Ok, estou ciente. Reporta final 197, terem de pouso baixar travado. Lógico, Juliette. Reportarei, Juliette. Olimpo 03. Tobaia Meteu 02. Está autorizado. Curva à esquerda, vai manter o setor norte, evitando a... Olimpo 03, reporta perna do ventão no zero. O través norte da pista no zero. Olimpo 03, considera, vai manter o setor norte do campo sem interferir com a final do ano 7, aguardando novas instruções. Afirmativo, mantendo o setor norte, Olimpo 03. 0014, redução 2509. 5241, 120 graus, 129, autorizado a colar, pistão zero. Costa Juliette, na base da 17, pela direita, contra embaixo e travado. Rocha Costa Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 129. É, Costa Juliette. Olimpo 03, completo 360 pela direita, reporta interceptando a perna do ventão no zero. Reportará interceptando a perna do ventão no zero, Olimpo 03. 35241, decolou 04, controle 19.8. Confirmando a frequência, 98, trip 5241. Afirmo, vou. Trip 5241, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, de Bancar Mais, de 72.3 milhas de ideal, de ideal de descida. Kilo Oscar Mike, mantenha-se em condições visuais, chamamos agora Ilhéus na 120.1. 120.10, Kilo Oscar Mike, muito obrigado, boa. Controle, o trip 5241 decolou, não se escuta. 5241 da trip, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 400, após 2000, curva à direita, proide Dael. Após 2000, já curva na direita, proide Dael, trip 5241, solicita final nível 340 inicialmente. Aguarde coordenação com Recife, o trip 5241, a princípio se mantém o 340. Sim, gente, obrigado. 340, trip 5241. Jet 5890, descida para 2000 pés, ajustado no 0-4, está livre LS, cabeceiro no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Estabilizado de LS, portão estabilizado, descendo 2000 pés, 5890, 0-4. Jet 5241, negativo nível 340, terá como nível final nível de voo 320. Seria possível então 360? Large. Salvador, 1884, cruza 2010, centro da Santa. Bono 884, sendo identificação, a chegada à área descendo a 6.000 pés, ajustado 10014. Cartei, estou na área, 1014, 1884. 2224, redução 2109. 2109, redução 2224, passaria. Bono 776, descida para 3.000 pés, ajustado 10014. 0-0-4. Sena 6259, Salo Salvador. Salo Salvador para o táxi, voo 9940. 193 a borda, de uma 4 horas e 12 minutos, da Leão Terra. Copiado, Galeão, 193 e 4 horas e 12 minutos, gol no 940, livre táxi, via taxiway Índia, até o ponto de espera da pista no zero. Ponto de espera, torre em 198, decimal 95, boa noite, bom voo. E aí, Índia, torre 2900, bom dia, boa tarde. Não, o ideal seria o 36, 32 é pouco baixo. O 360 está ocupado, o 340 não foi autorizado. O senhor prefere subir para o 400? É, vai subir para o 400 então. Gente, então sube e mantenha final de nível de voo 400. Gente, ainda teria o 38 se fosse possível. Gente. De puxa acionamento, senhor? Mais 2 minutos. Ah, puxa. Estado 1014. 4.1094, passarei 2.8. Sol Salvador, boa noite. 3.197, informação tanque. Muito boa noite, 3.197, informação tanque, correto. O ajuste agora é 1.0.1.4. Pronto para a cópia, senhor? Pronto. Botão 3197 está aprovado para o Galeão, nível 380. Decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, deverá voar direto para a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. ONI intercepta a aerovia Upper, November 857. Então, prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8, transponder 5527, TAN 3197. E autorizado 380, decola da Delta, curva direita, no perfil da DEL, Leda. Pôs direto Bidev, intercepta Upper, November 857, conforme rota. 19.8 o controle, 5527, o transponder 3197. Protegimento correto, chama para puxa, acionamento 3197. Agora, obrigado. Livre chama táxi, o CME 6259. Contato com o centro Recife, 5241. Aí, escuta. Valeu. 4, desce para 5 mil pés, ajustado 1015. Tem condições de voar e táxi da presente? Afirmo, 5 mil projetado. Informação do externo baixar travado, é 580. Sente bom e já iniciou na pista, vamos na pista livre, 580. Exato. Da 3560, acione identificação, chegada a mar e descendo para 6.000 pés, estado 1015. 1015, confirme o nível de prato. 060, são 3560, nível 60. Pois é. 198, gol, 19, batendo. Zero controle. 560, possível. Apresente o oitavo para o sequenciamento. Apresente o oitavo, 560. Controle, gol 9940. Gol 9940, está sob contato radar, suba nível de voo 360, após 2000, curva à direita, pro de Leda, após Leda B10. Após 2000, direito, Leda. O gol 9940. Trip 5241 no controle. Na escuta. Infelizmente não conseguimos contato telefônico com o Recife,